meu poder. Eu faço o universo tremer. Não preciso de muito pra acabar com tudo, porque eu sou destruidor de mundos. É tão grande o meu poder. Eu faço o universo tremer. Não preciso de muito pra acabar com tudo, porque eu sou destruidor de mundos. Galactus causando impactos, seu plano, seu universo, seus planetas não tão intactos. Surpresa prateada, fiz o quarteto fantástico. Que eu acordei com fome, seu planeta vai ser devorado. Um poder indescritível que vai muito além. Uma força impossível que mais ninguém tem. Se comparado a mim, Thanos não é ninguém. Tão poderoso que eu sobrevivi à explosão do Big Bang. E vasto poder intergaláctico no vácuo do espaço, sentindo todo espectro eletromagnético. Ao nível subatômico, icônico, iônico. Queimando atmosferas, manipulando a matéria. Se eu decidi devorar o seu mundo, não se meta. Esse erro não cometa, eu sou mais forte que um cometa. Um nome que é temido nessa galáxia inteira. Galactus, o devorador de planetas. É tão grande o meu poder. Eu faço o universo tremer. Não preciso de muito pra acabar com tudo, porque eu sou destruidor de mundos. É tão grande o meu poder. Eu faço o universo tremer. Não preciso de muito pra acabar com tudo, porque eu sou destruidor de mundos. Deus é com ele. Eu comi o fruto proibido. Alcancei um poder divino. Eu criei tu cunhão na filha. Minha Sharingan. Eu queria colocar o mundo no sonho. Sua chance de vencer é bem menor que isso. Não entrar no meu caminho, você não aguenta. Só com dedo de dizer.